Boa tarde, ouvintes. Começando agora mais um programa Pérolas aos Poucos, aqui na frequência 96,1 FM, na Rádio Livre Capivara. Hoje o programa em homenagem à banda Som Imaginário. Talvez uma das melhores bandas, né, aqui do nosso Brasilzão, assim, em termos de instrumentistas. Hoje o programa está desfalcado do Laurindo, mas com a volta aqui, participação especial do Gaúcho, ex-Homem Azul. E, então a gente vai começar aqui tocando o disco, né? Essa banda tem 3 discos. A gente vai tocar o terceiro, que é A Matança do Porco, disco de 73, que é o mais progressivo deles, né? E depois a gente vai tocar mais Som Imaginário e outras coisas também. Dá um salve aí pra rapaziada, Gaúcho. E aí, moçada, nós estamos recomeçando aqui as atividades. Eu tive distanciado aí por um tempo, questão de trabalho, aquela história toda, né, que no fim a gente acaba se tornando meio que escravizado pelo tempo. Queria fazer um comentário. O show no Pop in Rio, Boston Rio, não sei bem que nome ficou aquela história toda, mas a apresentação dos Mutantes eu achei muito interessante, achei um trabalho muito bonito, não é? Principalmente quando o Sérgio Dias trouxe o Tom Zé de volta, a apresentação do Tom Zé também foi algo assim fenomenal, fantástico. Então, no meio de um monte de lance comercial e meio besterento que pintou por lá, algumas apresentações se notabilizaram por ser realmente boa. Não é? É lógico que isso é uma percepção muito subjetiva, né, cara? Eu curto Mutantes, curto Tom Zé, então eu escutei e olhei debaixo dessa ideia que eu já tenho a respeito do trabalho dos caras, mas gostaria de ressaltar isso porque eventualmente outros assistiram e aí pode ser que a gente comungue a mesma opinião. E hoje nós estamos apresentando então um pouco de som progressivo do Brasil. Eu até não conhecia esse aqui que tu trouxe, bicho, mas bacanaço. Nós vamos mostrar para vocês agora então. Na verdade, não vou mostrar, nós vamos escutar junto, né? Porque nós não estamos na televisão, é do rádio. Essa banda ela começou como uma banda de acompanhamento do Milton Nascimento, né? Os caras se juntaram ali, são uma vertente ali mais progressiva do Clube da Esquina, né? E aí eles acompanharam o Milton Nascimento no disco Milagre dos Peixes. Depois a gente até vai tocar umas músicas aí desse disco, que é um disco do caralho, um disco muito bom, muito bonito. Então vamos aí então de Matança do Porco. É isso aí. Continua então na frequência 96,1 FM. We'll be right back. Thank you. isso aí, vocês acabaram de ouvir o lado A do disco Matança do Porco, do Sonho Imaginário. Vocês ouviram as músicas Armina, A3, Armina, Vinheta, e a música A, Nova Estrela, número 2. Todas elas composições aí do Wagner Tiso. Agora passa aqui pro Gaúcho enquanto eu viro o disco. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Continuamos aí com o nosso objetivo de apresentar pérolas da música brasileira, resgatando aí um monte de coisa que talvez a meninada mais nova não conheça ou não haja muito espaço de apresentação. E o objetivo nosso é socializar. Som de qualidade, né, Tchê? Coisa que não roda comumente nas AMs e FMs do Brasil, mas é interessante contextualizar o som dessa época. Vocês podem ver, num dado momento aí da música, o Wagner Tiso faz um solo, né, que é bem característico da música clássica, né? E nós estávamos falando aqui, recordando que dessa época tem aí a ópera rock, o Tommy, esse conceito de ópera rock estava sendo desenvolvido principalmente pelos ingleses, e obviamente há uma influência. Eu não quero considerar aqui ideia de anexação cultural ou qualquer coisa do estilo, mas na música, por conta da própria liberdade das composições, você vê. Então, até você mesmo falou, né, cara, ele já introduz com um solo de guitarra. Habitualmente a música vem, toda a ideia da música, e o solo de guitarra aparece pelo meio. Os caras fizeram algo bastante diferente, a música já começa com o solo. Posteriormente vem esse toque de música clássica, ao mesmo tempo que é uma música popular. Então, isso está muito dentro das discussões musicais, dos conceitos musicais daquela época, não é? A maioria desse pessoal tinha, inclusive, uma formação mesmo em música, não era somente músico experimentalismo ou músico de barato, enfim, a la Beatles, né? Os Beatles não tinham uma formação musical, tinham formação na área de artes, etc. Mas os caras foram meio que direto ao experimentalismo. Aqui no Brasil não, tinha muito cara pianista com formação, violonista com formação. E de repente, por conta de todo o experimentalismo da época, o pessoal começa a desenvolver e trabalhar ideias que já estavam pegando na moçada, no Ocidente, enfim. E a gente acaba escutando uma coisa de ótima, de excelente qualidade, né? Vamos aí pro lado B do nosso disco Matança do Porco. Lembrando que vocês estão aqui na frequência 96.1 FM. Ah, e mandar um abraço aqui pro Provolone, que tá acompanhando nós no Facebook. Então vamos pro lado B. Estamos também mandando um abraço para o Gersão, que está nos escutando. Ele acabou de sair da disciplina que ele apresentou o Hegel para nós hoje à tarde. E agora ele está voltando lá para a USP. E uma outra coisa, pessoal, aqui no Facebook você também pode mandar mensagens para nós e discutir o que você escutou, apresentar alguma sugestão, algo que te interessa. Ou seja, esse programa aqui é interativo, não é impositivo. Você manda para cá e a gente vai tratar de trabalhar no sentido de atender a demanda da moçada. É isso aí, né? Então vamos lá. Thank you. Thank you. Aí, esse é o programa Pérolas aos Poucos. Vocês acabaram de ouvir o lado B do disco Matança do Porco, do Som Imaginário, terceiro disco, terceiro e último disco da banda, disco de 1973. Vocês ouviram as músicas A Matança do Porco, Armina, Bolero, Mar Azul e, por último, Armina, vinheta número 3. A banda, uma banda que começou, né, como a gente falou no começo do programa, ela começou acompanhando o Milton Nascimento, os shows do Milton. Depois eles seguiram, gravaram, né, esses discos próprios deles. A formação da banda era o Wagner Tiso no piano e órgão, o Tavito no violão, Luiz Alves no baixo, Robertinho Silva bateria, Frederico, mais conhecido como Fredera, na guitarra, nos solos de guitarra que vocês ouviram aí, e o Zé Rodrigues no órgão, percussão, voz e flautas. Vale lembrar também que depois eles acompanharam outros artistas como a Gal Costa, o Taiguara. Depois a gente vai tocar também algumas parcerias aí da Som Imaginário com esses caras. Não, cara, deu para perceber ali a voz do Milton num determinado momento, não é? E já que eu falei do Pop in Rio no começo, o show do Milton com aquela norte-americana Esperanza Spalding foi algo excepcional também, lindíssimo, né? Apesar que não contribuiu muito o contexto em que foram colocados, o próprio ambiente. Eu estava lendo algumas críticas, não é? Que o ambiente não era o indicado para a sonoridade e para o tipo de trabalho que aquele pessoal estava desenvolvendo. Mas, indiscutivelmente, Milton Nascimento é um dos nomes eternos da música brasileira. Né? Não há como. As vocalizações dele nesse disco estão maravilhosas, né? Aproveitando também para divulgar, quem estiver ouvindo a rádio aqui em São Carlos, hoje vai ter um palquinho aí do pessoal da música, tributo ao Raul Seixas. Quem tiver afim então de curtir aí um som, só chegar aqui na Federal. Acho que não vai demorar muito para começar, não. Então vamos dar continuidade aqui com o nosso programa. A gente separou aqui mais algumas músicas dos outros dois discos, né, do Som Imaginário, os dois primeiros discos do Som Imaginário. Que a gente manda aí agora pra vocês ouvirem, conhecerem. É uma pegada um pouco diferente desse disco que a gente tocou aqui agora. É isso aí então, continue na frequência 96,1 FM. Lembrando também que vocês podem acompanhar a rádio pela web através do nosso blog, que é o radiocapivara.blogspot.com, e também pelo Twitter, Facebook e tudo mais. E então é isso aí. Vocês continuam então com o Som Imaginário, ou se toque.

sua cabeça. Eu vou plantar cenoura na sua cabeça. Cabeça, eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Sua cabeça. Thank you. Isso aí, pessoal, vocês acabaram de ouvir mais músicas aí do Som Imaginário, banda que a gente está homenageando hoje aqui no programa Pérolas aos Poucos. Na primeira parte a gente tocou o disco Matança do Porco, que é o terceiro disco da banda. Agora a gente acabou de tocar nesse bloco aí músicas do primeiro e do segundo disco. Vocês ouviram Super God, Make Believe Waltz, Nepal e Feira Moderna, música do Beto Guedes e do Loborges, né, na interpretação do Som Imaginário. Essas músicas são do primeiro disco deles, que se chama Som Imaginário, de 1970. Depois vocês ouviram as músicas Cenouras, Ascenso e essa última, Shaman's Blues, o segundo disco deles, que é, se chama Som Imaginário também, disco de 71. Agora na sequência aqui a gente vai tocar as músicas que eles acompanhavam o Milton, né, no show, no Milagre dos Peixes, né, nesse disco do Milton. A gente separou aqui algumas músicas desse disco, que a banda que toca com o Milton é o Som Imaginário, né, dali que eles começaram a carreira solo deles, né. Então vamos ouvir um pouco, também mandar um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, tanto na frequência 96.1 FM, como também pela internet, pelo streaming da rádio, pro pessoal que tá ouvindo a gente em São Paulo, pra Júlia, que presenteou a gente com esse LP que a gente tocou hoje aqui. Então vamos aí ouvir um pouco mais de Som Imaginário agora com a presença aí dos vocais do Milton, né? Ele participou de algumas músicas que a gente ouviu aí dos discos, né, do Som Imaginário, mas agora é no disco do Milton mesmo. E é maravilhoso. Então, ouçam. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir aí o Milton. Disco Milagre dos Peixes. Acho que é um dos discos mais experimentais aí que o Milton lançou. O som é lindo, né? Demais. O programa hoje está remetendo um pouco ao nosso programa de estreia aqui na rádio, que a gente tocou o LP Clube da Esquina, né? De certa forma, o som imaginário é meio que uma continuação um pouco desse som, caindo, claro, mais para o experimentalismo, mas é o mesmo pega ali dos mineiros, né? Ali que, nossa, contribuíram demais com a música brasileira, né? Deixam a nossa existência mais bela e grande contribuição para a humanidade. E aí a gente segue agora com o programa. A gente separou mais algumas músicas aqui relacionadas, né, com o pessoal do Som Imaginário. Vamos tocar um pouco de Sá Rodrigues e Guarabira, né, por conta do Zé Rodrigues ali, que fazia parte do pessoal. Depois também vai rolar o Naná, que fez parceria com eles, né? E também o Terço. Então é isso aí, continuem sintonizados na frequência 96,1 FM. Essa é a Rádio Livre Capivara, sempre com uma programação original, boa. Lembrando que a gente está com a grade cheia, temos quatro, cheia entre aspas, né? Temos quatro programas aí indo ao ar todas as semanas, ao vivo. São os programas, né, o Pérolas aos Poucos, que é de terça-feira às 18 horas, o Som em Revolução, que é às quartas às 8 da noite, o programa Octopus, que vai à quinta-feira às 19 horas ao ar. E na sexta, na hora do almoço, meio-dia, tem o Samba da Terra. Ouçam, vale muito a pena, todos os programas são muito bons. Dá para ouvir tanto no 96.1 FM, para quem está na cidade de São Carlos, como também pela web, através do nosso blog, que é o www.radiocapivara.blogspot.com. Então vamos continuar agora com um pouco de rock rural. Mas

meu destino. E o sol que me viu nascer germinou essa semente no escuro. A terra guardou todo o seu calor e na noite fez nascer a flor em segredo. Somente as estrelas, o céu e a lua puderam ver essa flor sem ter medo. Flor de la noche, no escondas tu cara do sol, porque te encierras en sombras de tu soledad. É isso aí, vocês acabaram de ouvir Naná Vasconcelos, música Dado, Saudades, do disco Saudades. Naná que também participou, né, colaborou com o Som Imaginário, eles tocaram juntos, né, algumas vezes. Antes vocês ouviram Hoje Ainda é Dia de Rock e Mestre Jonas, do Sá Rodrigues e Guarabira. Flor de la Noche, da banda O Terço, também uma banda muito boa, que tem nesse disco aí contou com a participação do Flávio Venturini, que também era da turma ali do Clube da Esquina, né, dos mineiros aí que a gente está tocando hoje. E, bom, o programa vai ficando por aqui, a gente vai terminar com uma verdadeira pérola, né, que fica até a dica aí pro pessoal que tiver interesse, dá uma pesquisada no YouTube. Tem umas gravações da Gal junto com o Som Imaginário, né, no programa Ensaio, né, da extinta TV Tupi. Tem várias gravações, é simplesmente demais. A gente vai tocar uma aqui, vamos torcer para não dar pau aqui na internet e a gente conseguir tocar a música direitinho. Aproveitar também e mandar um salve aí pro Laurindo, né, no meu companheiro de programa que não pôde vir hoje, né? Tava super animado para falar um pouco aí do Som Imaginário, infelizmente hoje não deu, mas semana que vem com certeza ele vai estar de novo aí na área. E também dar um toque pro pessoal que estiver aqui por São Carlos, o pessoal da música vai fazer um palquinho aqui hoje. Pelo jeito acho que não vai começar muito tarde, porque o Julinho já tá aqui, o som já tá armado. E pelo que me falaram vai ser tributo ao Raul Seixas, então não percam, né, quem gosta e quem curte o Raul. Só chegar aí na Federal, a cerveja já tá ali gelada e com certeza vai ter muita música boa. Então vocês vão ficando, a gente vai ficando por aqui, vocês ficam aí com o som da rádio na sequência. A gente vai terminar então com a música da Gal, a Cauã, do programa Ensaio de 1970, que a Gal ela tava sendo acompanhada pelo pessoal do Som Imaginário. É isso aí então, semana que vem a gente volta, terça-feira às 6 da tarde. Essa é a Rádio Livre Capivara, ou se toque. Thank you. Come on,